bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. A crença é ativada, a profecia se realiza. Ocorrência criminal, afirmou ser novamente na rima. Dinho agindo correto, agindo com Deus, agindo na fé. Cara a cara eu não me escondo, então possa crer. É muita treta, vixe, aqui na quebrada. Casinha armada, bagulho na mente, carreira esticada. Eu não me envolvo, sou servo de Deus e tenho consciência. A terra treme, o concreto racha, o mundo em decadência. É tipo assim, ladrão, é tipo assim, maluco. O envolvimento com a malandragem não te leva ao lucro. Eu prevejo choro, caixão lacrado e agonia. Sua família indo na igreja na missa de sétimo dia. Eu prevejo rancor, ranger de dente dos seus aliados, correndo atrás com arma na mão, todos maquinados. Não é por aí, não é neste caminho que se encontra paz. Justiça com a própria mão, não é assim que se faz. Eu tô na fúria mandando ideia, um terrorista verbal. Pro sul, pro norte, pro leste, oeste, ocorrência criminal. Pra favela, pro morro, rap é o som. Dinho na rima, novamente profetizando o dom. O crime vai, o crime vem. A profecia se realiza com você também. O crime vai, o crime vem. O crime vai, o crime vem. A profecia se realiza com você também. O crime vai, o crime vem. A profecia se realiza quase todos os dias. Carne na parede daquele moleque ganhou a padaria. Sua mãe chora, os amigos lamentam a sua partida. Favela, asfalto, guerra é declarada, já virou rotina. Não queria ver mais nenhum moleque em leito no hospital. Ferimento podre, dilacerado, querendo o final. Implorando pra morrer, pra não sofrer mais. Implorando a última chance para viver em paz. A burguesia discrimina toda a favela. Generaliza, diz que ladrão, puta vadia, só faz parte dela. Essa é a revolta que leva o mano a descarregar a traca. Desfigurar o rosto, matar o boy com a faca. Este relato é sanguinário, instinto é raivoso. Pra quem passou fome, pediu esmola, nada é doloroso. Vejo na TV coreografia sempre pornográfica. Não temos cultura, só bunda e muita farsa. Hip-hop, alto conteúdo, zero na programação. Música do caralho, tigrão, incita a prostituição. Não quero ser moralista, muito menos um ditador. Mas o que eu vejo e que me irrita, eu relato, moro. O crime vai, o crime vem. A profecia se realiza com você também. O crime vai, o crime vem. Mas tudo nem cápula, lenda ou mito. O crime vai, o crime vem. A profecia se realiza com você também. O crime vai, o crime vem. A profecia diz que o mundo tá pra acabar. O verso é forte, o relato é pesado, não quero iludir ninguém. O branco é forte e criativo, então vem que vem. Junte-se a firma, é assim que se segue a rima. Batida pesada, colagem, squash, mensagem por cima. Apologia, demagogia, comigo não cola. Drogas, tô fora, ladrão, vadia, estou fora. Sou homem demais para falar, denunciar o errado, o engravatado ou um pobre favelado que trampa 10 anos para pagar a casa financiada, para dar o conforto pra família numa longa jornada. Trampa de dia, faz horrorista pra garantir o pão, e é maltratado e humilhado pelo patrão, um cuzão. Então a revolta toma conta de mais um pai de família que saiu do norte pra cidade grande pra tentar sorte na vida. Eu sou mais um entre milhões nessa mesma rotina. Branco favelado, sem perspectiva de vida. A verdade é o ponto alto e é predominante. Caixão lacrado, morte, velório e sangue. Não vou cantar alegria no meu verso, não. Se o tema aqui é favela, regresso e destruição, é o boy que chora com a 9 na garganta. Plantou o ódio pro ladrão e colheu vingança. Como herança, a profecia se realizou. Não teve resgate, click, clack, pou, pou, pou, pou. O crime vai, o crime vem. A profecia se realiza com você também. O crime vai, o crime vem. Mas tudo nem cápula, lenda ou mito. O crime vai, o crime vem.